Olá, família. Olá, família. Família. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a Super Bee Soundflex está aqui pela primeira vez, trazendo o show profissional mais perto de você. Hoje, na tradicional festa do Clube Aliados, em Fazendinha de Colares. Colares. No comando do clube. No comando do clube. Adriano. Prepare-se, porque o show começa a partir de agora. Super Bee Sound Flex. No comando, os motoqueiros DJs. DJ Denis Pressão e DJ Kleber, o escorpião eletrônico. Olá, DJ Sávio Show. Tudo pronto? Tudo pronto? Vamos pra cima. Dá-lhe acelerada. Acelerada. Agora. Super Bees, a maior, a primeira, e seus telões de alta definição. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça o piru nela que ela gosta. É o MC Brinquedo, tá mandando pra... É o som do punk! Roça, digital tá aqui também, moleque! Já gravando ao vivo, só aqui na Miss! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai! E o quê? Minha profissional, ela aceita gostoso demais! G10, é isso? O gol mais bonito? Para, é, moleque. Para, que eu vou te botar. Que eu vou te botar. É só o nosso amigo Léo, também o Lucas, Fernando, o Matheus. E o Barley também tá na área. Tu falar que é maldosa. Quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir. É a noção do bug! Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. Vai começar a putaria. Você é o mais pica, caralho! Tu é pica, danado! Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar. É só uma entrada que o Livinho vai colocar. E a nossa festa aqui! Uma entrada que É a festa do aliado aqui em Fazendinha. E o sul da Subbebês detonando com o DJ Sávio Show. Olha você, equipe Solove, tá na área também. Um abraço pra vocês. Os garotinhos que a safarra também tem buraria. Abraço pra vocês também. E quem tá solteiro, coloca o bracinho em cima aí. Quem é do Paysandu também, coloca o bracinho. Só quem é do Clube do Remo, bota o bracinho também. Quem torce pro Flamengo, dá um grito. Quem é do Corinthians, bota o bracinho. Vai começar. Shake that. no seu coração, bota o bracinho em cima. Without the woman next to me, guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep. So blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me. Super fazenda, pode crer, a galera tá na área. Oi, os garotinhos, os caçafarra. De DJ de Paúba de Colares, moleque. DJ Caio Digital, Nando, do Baixo Dozão da Brasília, também abraço. Eu desci, no baile, um novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. O Denis, de menor, o Lino e a dois equipes de futuro do Itajurá, moleque! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, só vinha profissional. O amigo Celso da capa do Arinita pra vocês também! Olha aí, gente, em novembro tem o Sul da Super Miss lá em Cruzeiro. Tá todo mundo convidado, viu, gente? Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas dois amigos, namorar, casa, ter filhos, passar a vida inteira juntos. Oh, e vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. O Marcos Paraná do Olímpico tá Brasil hoje também. Abraço pra você, garoto. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que elas querem é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que elas querem é que já sigo vocês. Tem Mineirão lá no Gene Palmeira, viu, galera? Tá todo mundo convidado, moleque. Ela está de volta mais uma vez. Banda, os brothers. A Mauriane também tá presente por aí, a Nathalie. Tá todo mundo junto e misturado. Super abraço do DJ Sábio. Peste demais comigo, mas não te tem em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas... É a festa do Aliado e a gente vai aquecendo. É agora. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te enviar. Um abraço, amigo Luiz Protético. O futuro vereador do povão aqui, moleque. Não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te. E a nossa equipe da Remoçada tá ali também. Abraço. Vai, segue o seu caminho. Vai. Me deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu... nossa equipe sem saldo. E parceiro de Joy. Alô, Joy. Tá presente, moleque. Vanderlei. Bora deles. DJ Club e o Escorpião, moleque. Tá presente, moleque, também. Olhos e diz que não me ama mais. E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. Eu sinto tanta falta de amor, do carinho de alguém que me dê valor. Oh, oh, oh, precisamos conversar do jeito que tá. Não dá pra continuar. Já vim de 6 de setembro, tá chegando aí, gente. O festival do açaí aqui. Vamos. E detalhe, vai ter um Siqueirão pra galera, viu? Essa vai bombar também, moleque! No Vanguard Boy, no Bala de Prata, equipe ostentação, essa galera é massa. No Vanguard Boy, no Bala de Prata, equipe ostentação, essa galera... 4 anos da equipe Solove, comemoração na festa do açaí, moleque. Vai ter bolo e tudo, eu tô sabendo, bicho. Equipe ostentação, já está aqui. No Vanguard Boy, no Bala de Prata. Para quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima e bota a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, e bota, e bota, e bota pra cima. Soquinho, soquinho, só quem é de equipe aí, bota o bracinho em cima. Bota o bracinho em cima e bota mãozinha pra cima. Soquinho, dali, dali, o soquinho, dali, dali, o soquinho. O Andrealzinho da equipe Pegação. O Jaderlan está presente também, valeu. Dia 23 e 24 de novembro tem o som da Super Miss lá em Cruzeiro de Itajurá, moleque. Tá todo mundo convidado, viu, gente? Vamos lá. O som de Abaquetuba, se liga na estrutura. Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Vamos lá, também aí. Pra Gabizinha, TV, a Daiane. Olha aqui com a gente, abraço no especial. Chega roubando a cena, calcada da viola e a balete no esquenta. Chega roubando a cena, a calcada tá de olho e a balete não esquenta. É Viviane Batidão, DJ Betinho. Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Quero ver seu rosto refletido no mar. Pitbull tá na área também. Bora, Adriano. Abraço pra você também. Dá um chega com o João rapidinho aqui, Adriano. Rapidinho. Bom dia, Caio Digital, Nano. Do Baixo Adorzão da Brasil também. Valeu. Vi em estava casando. Tu não sabe como tô em sua... E após essa, mais um sorteio domingo! Cuéntame, tu despedida para mim foi dura. Será que te llevo a la luna? E que nunca soube te amar. Te estava buscando, por la calle gritando. Fui bobo errado. Super, super, super bis, saúde. DJ Gilvan, o garoto do Melody. Imaginando que tu vais partir. Cuéntame, tu despedida para mim foi dura. Será que te llevo a la luna? E que nunca soube te amar. Vamos dar subir a Mauriene, a Natalia e de minha Natália. Por la calle gritando. Fui bobo errado. As meninas da portaria estão aqui. Um super abraço do dia, sabe, viu? Galera do Olímpico está presente, valeu! Parceiro de Itaca, abraço pra você também, garoto! Super Bisaúde! E a Pedetona, as melhores pra galera, sim! Foi pra mim o dia mais feliz. Lembro com detalhes os momentos com você. DJ Batata, considerado a fazendinha, junto com meu parceiro DJ Adriano, abraço todo especial, viu? Na tarde eu te beijei, mas por um acaso o destino não quis. O que? De São de Bragança, tão Brasil TV, tão gostinho da festa hoje aqui na minha, moleque. O amigo Valber, ainda bem, Rita. E a Nilma, isso? Da F50. E ela tá curtindo a festa, valeu. Aqui, DJ Caio Digital. E o Nando do Parte Odozão da Brasil também, moleque. Meu Deus, e não deixaria você ir chamar. Pra galera que gosta de dançar uma rocha. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não ter juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei. Vem saúde! É saber. Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está em de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirope, curtindo na balada, soltando pinote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está em de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirope. Já a gente inicia o show da Super Miso.

chegando aqui, né? No primeiro instante, vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, e sua mente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha. Numa cama dormi de conchinha, Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Sérgio DJ Bruno Digital da Brasil já na área também, valeu! Banda 00 e é pra galera dançar o Sumo Rocha! Banda aqui, né? No primeiro instante vi que era amor. Já já tem o show da B! A gente se encontrou. No segundo instante vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. Agora tá valendo aí no salão. O melhor casal que dançar aí vai ganhar CD10 da Super Bias agora, mano. Nosso amor. Só quero ver agora. Outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas. Bora, minha equipe, só love! É que você nasceu pra ser. Os garotinhos que essa farra também estão por aí. Obrigado pelo carinho também. Casinha, numa cama dormi de conchinha. Deus abençoe. Toda a galera lá do Ariri, tão presente por ali também. Abraço pra vocês, viu? E os anjos cantam nosso amor. Pra você, Marinho! Banda 007. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, Zine, DJ May, Nayane, o Adriel também tá na área. Banda 007. E as melhores do Arrocha, a gente vai detonando pra galera. Vamos lá, fazendinha! Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe de ti. Recebendo também a presença aqui do DJ Bruno Digital. Um abraço pra você, viu, garoto? Em relação a nós. Tá de bom! Tá comigo, tá com o DJ, sabe, moleque? Um final. Espero que seja o final. acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava pra minha equipe só nova e pedia, olha só. Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. De você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Vamos lá subir a super poderosa digital. Você, beleza? Que me acorda, tá firme e forte aí. Só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Sair pro nosso parceiro de Edenas. Ele já vai encomendar dois litros pro DJ Sabe, toma-te. É. Pode crer, moleque. Aí eu já fico feliz. Me contento em te olhar. E eu tô me entrego para amar. O amor proibido. Me faz perder a razão. O amor proibido. Me destaque. E o nosso Miguelani, aqui da Fazenda da Brasília também. Abraço todo especial. Pode desconfiar. Nossa troca de olhar. Sinto sim, ciúmes e desejo. Sempre que eu te vejo, mas estás com ela. Eita, música porreta no comecinho. Vamos lá! Dia 4 e 5 de dezembro tem pela primeira vez o Sona Negra Tarada aqui pra galera, alguém, gente? Me contento em te olhar. E a outra eu me entrego para amar. Um amor proibido. Me faz perder a razão. Um amor proibido. Me distraio para... Meu parceiro Adailton Brumonte tá presente aqui. Ele que vai prometeu e vai trazer o Sona Negra Tarada aqui, moleque. Com certeza vai ser sucesso, viu? Muito sim, ciúmes e desejo. Sempre que eu te vejo, mas estás com ela. E acredito que também me quer, mas não quero ser destruidora de um lar. Me contento em te olhar, se eu não posso de outra forma te tocar. Me contento em te olhar, e a outra eu me entrego para amar. Um amor proibido, me faz perder a razão. Um amor proibido, me destrói o coração. Perdendo. página de um velho livro. Não vou mais te esquecer. Um abraço também. Assim morre outra vez. O Ednelson. Coração. E também o Bandinha. Nessa estrada. O Bandinha do Melody, é verdade, tá vendo a gente? E também o Adrielson, toda a galera curtindo a peça, valeu! Se abriu pra gente. O amigo Ismael do Ariri também tá presente, obrigado! Ficou cinza e de repente se escondeu de nós. Onde a gente se perdeu, queria tanto achar e me lembrar. Eu só queria te amar. But I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you say. Galera do Aliado tá por ali também, um super abraço pra vocês. E ela tá curtindo a festa. The world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over. Out of our minds, someone had to draw a line. E com muito carinho, que a gente manda um super abraço à nova direção do Aliado, o nosso parceiro Adriano, o Aldo, o Kiko, o Manuel, o Nério, o Fábio, o Ivanilson e também a Mauriene. Todo mundo que faz parte aí da nova direção, a gente agradece e manda um super abraço pra vocês, viu? E a qualidade que você gosta. Remorçada, o DS da Brasil. We were riding that way. Blinded by the lights and it's something I crave. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but chegando mais uma pra galera. Aqui no Fazendinha, galera, tem um som da Nega Tarada aqui, viu, gente? Banda Açaí Pimenta. Promoção do Aliado, viu, galera? Vai ser sucesso, viu? Pensei em mim, um grande amor, não é fácil de o apoio total do Aliado do Promoter. Tá por ali com a gente, abraço pra você, viu? Depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. O Ismael, o Adriel, também o Alex. Dia, a vida nos sempre... E também o Aldeci. O Celso. Estação. E também a Tami, é isso? Flores em vida. E a Nando Ariri, abraço pra vocês. Iluminar. As lágrimas de despedida. Um abraço, amigo tio, também que tá prazer, está curtindo a festa. Enxugar. Super abraço pra você, viu? Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas. O amigo tio e companhia, tá prazer, para tio. Eu quero viver. Meu parceiro. parceiro DJ Bruno. Um abraço pra você também, tá presente? O cara que comanda em Colares, moleque. Vidas, o jardim do amor, quem é do nosso amor? Henrique, Evan e companhia H. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah, yeah. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah, yeah. Do nosso amor. Super Bis, a maior, a primeira, e seus telões de alta definição. Vamos virando pro som das marcantes agora! Solteiro nessa festa aí, bota o bracinho em cima. Quem é filho de Deus aí, quem acredita no papai do céu, bota o bracinho pra cima. E quem é do Pai Sandu, dá um grito aí. Quem é do clube do Remo, dá um grito também. Bota a mãozinha e bota a mãozinha e dali, dali, o soquinho, dali, dali e dali. Bora esquentar pra subida. Já já deu show. Bicho vai pegar. E também o Daniel. E a sua esposa também tá na área. Meu amigo Rony Pindor, tá na área. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto sozinha, porque você não volta. Bora, bora, bora, aquecendo, bora, bora, aquecendo, aquece, aquece, aquece, aquece pra cima. Joga, joga essa mãozinha e bate na palma da mão. Só quem é sincero, bate na palma da mão. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, vai começar. Aqui no pacote aí, moleque. Toma, tia, muito gelo. Quando te encontrei, aconteceu. E ela da remoçada UDS de Colares, no Brasil. Nada mais para ti. E eu vou seguir, me solar. Um abraço pra vocês. É um som de qualidade. Sabe como Priscila Samir. Te conhecer. Com um super. Também Flávia Vanejo estão ali, curtindo a festa. Tô alucinado, louco de paixão, e tá pegando fogo no meu coração. Aniversário, galera, vai ser demais. Tá todo mundo convidado. DJ Sávio Show. Vai ser sucesso. Super Bis e Bruno Tri. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Yeah, vem me amar até o amanhecer. Isso é o quê? Isso é amor. Eu não posso negar. O Edivan tá prazer também, gente, nosso amigo Willis. Onde você for. Ah, Willis, é isso? Você me tira de casa. Segui me solome desde ontem, curtindo a festa, obrigado. Toda noite que eu sonho, só vejo você. Quantas horas e minutos só... E a portaria tá totalmente liberada agora pra galera, viu, gente? Eu ando por aí, quero te encontrar. Queria saber se tem alguma mulher solteira nessa festa aí. E as mulheres que nunca traíram na vida, bota o bracinho pra cima. Só as mulheres sinceras e os homens sinceros, bota o bracinho em cima. Bota esse bracinho, bota esse bracinho. E bota a mãozinha, e bota a mãozinha. E vai começar! E é no Sul das Marcantes, moleque! Super Bis, saúde. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em... O Enem da Derrota, Brasil, também! Sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. E aí? O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Jurandir, o verdadeiro rei do Tecno Melody. Olha só, um super abraço também aí pras gatinhas, sem compromisso, tá junto com a gente, viu? Rapaziada lá de Ginipaúba, tá desde ontem, pode crer, mani! Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não... Olha aí, gente, depois aí, depois dessa música, tem mais um sorteio domingo, ok, gente? Agora eu não consigo te esquecer. E depois domingo, momento, o verdadeiro show da Super Bis. Agora sem você, te amo, sou do novo funk. Daqui a pouquinho a gente vai fazer também o concurso do funk aqui em cima no nosso comando, mano. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. A premiação vai ser em dinheiro, né, João? Logo vai, eu vou atrás. Eu sou do... O Aldecinha também, o Alex da equipe, os moleques super pop, eu sou do... Os moleques da Pedrinha, de Marapani, do Brasil, obrigado. Super pop, eu sou do...